sobre balançado. Vivo num mundo incerto, quero entrar no imenso encanto aberto do teu. Custa a crer, mas tem mesmo que ser frio.

Thank you.